Panorama Agrícola para 1º de outubro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2010. Noite de lua minguante e este é o seu Panorama Agrícola. No ditado desta sexta, seja como o sol do meio-dia que clareia a todos. Hoje é dia de alimento e companhia. Saiba com Simone Barrinho os benefícios da espinheira santa. Noticiário: produção de frango tem metodologia para definir custos e expectativa de renda. E na entrevista, milho variedade, é hora de plantar. Você assiste domingo na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104, ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã. Uma dica que pode mudar o seu dia. Coloque isqueiros, fósforos, álcool e outras substâncias inflamáveis e corrosivas em armários bem fechados, longe do alcance das crianças. É uma forma de evitar os acidentes domésticos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A espinheira santa é uma planta subtropical medicinal, nativa da América do Sul, sobretudo do sul do Brasil. Há muito tempo, os índios já conheciam seu poder de cura, que popularmente ganhou o nome de espinheira santa por ter folhas que apresentam espinhos e por ser um santo remédio para tratar diversos males do aparelho digestivo, principalmente úlcera. O primeiro relato científico ocorreu em 1922, pelo médico e professor Aloísio França, da Faculdade de Medicina do Paraná, e sua atividade antiulcerogênica foi comprovada em 1991, quando foi demonstrado que o chá das folhas de espinheira santa conseguiu ser tão eficiente quanto as principais drogas anti-úlcera líderes de mercado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Época de plantio para a safra de verão e nós vamos entrevistar agora Irineu Berezanski, que é responsável pela política agrícola da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina. Irineu, com relação ao milho, qual é a orientação da FETAESC aos produtores? Bem, estamos orientando então todos os agricultores do estado de Santa Catarina para que aproveitem então esse momento e vão até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais buscar a semente de milho para o seu plantio. Precisamos alertar que este é um milho variedade, portanto é um milho que ele se comporta muito bem em todo o estado de Santa Catarina, com zoneamento agroclimático, portanto tem cobertura de proagro. E aproveite esse momento porque o preço dessa semente é subsidiada e se encontra então nos sindicatos trabalhadores rurais em apenas R$ 42,00 a saca e ele está distribuído em todo o estado. Então, os agricultores agora que aproveitam o momento que choveu para esse plantio dessa semente, que se encaminha até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pegue essa semente que está indisponível lá para todos os agricultores, com duas variedades, uma variedade chamada Catarina, que é mais adequada a grãos, a produção de grãos, e também tem a variedade Fortuna, que é uma variedade especificamente desenvolvida para todo o estado de Santa Catarina com alta produtividade na produção de silagem. Então, as pessoas que precisam produzir silagem vão até os sindicatos, peguem esse milho, essa variedade chamada Fortuna, que ela tem uma alta rentabilidade na produção de silagem. Esse é o momento, então, de plantio, porque ela é um milho que se adequa muito bem a plantio nesta época. Então, é para aproveitar, todos os agricultores aproveitem esse momento. Agradecemos a Irineu Berezanski, da FETAESC, falando sobre o milho variedade Fortuna e Catarina aqui no Panorama Agrícola. De fato, a época é boa para o plantio do milho. Com a redução na área plantada na última safra e o receio de uma estiagem, os preços tiveram uma alta depois de algumas baixas seguidas. Com a chuva da última semana, plantar milho agora pode dar bons frutos na colheita. A sugestão, então, passa pelo milho variedade tipo Catarina e tipo Fortuna. Os agricultores interessados nas sementes de milho variedade devem fazer seus pedidos nos sindicatos dos trabalhadores rurais ou no escritório da EPAG. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o gerente estadual de extensão rural da EPAG, César Pereira. Eu diria que essas variedades de milho, né, elas são variedades diferenciadas porque elas são de polinização aberta, portanto não são híbridos. São milhos desenvolvidos pela EPAGRE, com pesquisas aqui no estado, né, em condições locais. Portanto, ele tem a variedade, essa vantagem da adaptação local, né? São milhos, portanto, muito mais baratos, pelo fato de serem de polinização aberta, desenvolvido para as nossas condições. Então, eu diria assim, que para o pequeno agricultor familiar, é muito mais vantajoso, né, ele trabalhar com essas variedades que são mais adaptadas às nossas condições, custam muito menos e produzem praticamente a mesma coisa. As variedades Catarina e Fortuna. As variedades Catarina e Fortuna, nós temos, os agricultores já conhecem, já há muitos anos isso já vem sendo trabalhado. Podem procurar os escritórios da EPAGRE nos seus municípios ou os próprios sindicatos ligados à FETAESC, né, que é com quem a EPAGRE mantém essa parceria, e pode ir lá fazer os seus pedidos e retirarem as suas sementes, que nós estamos aí em época de safra de verão, né, então seria um momento apropriado para o agricultor procurar essas sementes. Ainda tem um estoque de sementes que pode atender aí os interessados. E historicamente a produtividade dessas variedades é boa? É boa, é muito boa. Considerando, né, as características desse milho, eu diria que a produtividade é muito boa. Ela chega próxima à produtividade dos milhos híbridos, né, com a vantagem, como eu já assinalei, de ter um custo bem mais baixo e de ser adaptada às nossas condições. Nós estamos aí diante de um período de estiagem, um período de pouca chuva, então esse milho eu diria que ele é recomendado para os agricultores, especialmente do oeste do estado. É hora das notícias. Produtores e agroindústria aqui em Santa Catarina têm agora a consolidação do custo do avicultor para a produção de frango de corte. O documento foi elaborado pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia em conjunto com representantes da Associação Catarinense de Avicultura, do Sindicato Patronal dos Criadores de Aves, da Associação de Avicultores Parceiros Integrados do Alto Uruguai e da Cooperativa Regional de Produtores de Aves e Suínos. Embora a FETRAF Sul não tenha concordado com alguns pontos, o custo de produção foi um trabalho de consenso, fruto de uma negociação entre produtores e agroindústria, que durou 4 meses. Foram levados em consideração os itens de custo de produtor integrado, incluindo mão de obra, instalações e equipamentos. A metodologia utilizada foi proposta pela Embrapa, que também moderou o trabalho e baseia-se na definição dos sistemas de produção mais representativos e no levantamento de coeficientes técnicos e preços de mercado por meio de painéis com especialistas e profissionais que atuam nas cadeias produtivas. No documento, o produtor encontra a caracterização dos sistemas de produção, coeficientes técnicos de produção, preços de insumos e outros fatores como custo operacional do avicultor e expectativa de rentabilidade e custo de capital. Erechim, no Rio Grande do Sul, na fronteira com Santa Catarina, é o primeiro município brasileiro a comprar 100% dos gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. São mais de 6 mil estudantes e 14 escolas da rede municipal que contam com uma alimentação mais saudável. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, estão sendo usados para a compra de alimentos de 52 famílias agricultoras. Um exemplo a ser seguido, uma alternativa que gera renda, uma alimentação mais saudável nas escolas e um estímulo para manter o jovem no campo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.